E ele tá no circuito, nosso grande querido Baby. Seu amor não é. E amanhã? Zero, bem melhor assim. Vamos todo mundo de ônibus. Foi sempre assim. Esse amor. E a Bia, Vivian, Marília e o Tico. Tá aqui com a gente, obrigado. A verdade. E aí, Renan? Nada demais. Pra lembrar a saudade. Pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. Quando o amor invade o coração assim. Meu amigo Diego da GPI, o casal de luxo. Cega. Olha, tá rolando ali ao lado arroz com galinha, tacacá, torta salgada, pudim, coxinha, churrasco. Aceitamos Pix, Pix e cartão de crédito e débito. Já já vou lá com o Morta. Porque descobri. Vai! Que eu não vivo sem você. Aqui. Descobri. Vai chorar, Tom. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Tu é doido, meu irmão. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. Como é que é? E o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chora, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Eita, coração, pai dela. Vira pra dançar. Rapaz, não me satisfaz. Te reconheço. Júnior Ponte, da 7 Esporte, a Ana Cláudia, o Rock Cabral e o Gene MDP. Um abraço! Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar pra tentar voltar. Vamos conversar pra tentar voltar. Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Está no ar com toda a magia e encanto é teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Exemplo de superação a todos os DJs do estado do Pará. E aí, você passou? Passou, gatinha? Vi você passar. Como é que é? Me apaixonei no teu olhar. Coração falou: alô! Que você, só você é meu grande amor. Esperei você. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. É 1-0, né, baby? Coração ficou na triste solidão. Vale do alô! Se um dia eu te encontrar, morta tá aí já há 2 anos e nada. O quanto eu te amo, és minha paixão. Tu chegou hoje? És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. Aí, sem Júnior. Aí, sem Júnior. Ô, Fê. Coraci, Coraci. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Depósito do choque, não trouxeram uma latinha pra nós? Eu não me vejo mais. Não, nem uma boi de ice, né? Boi de ice. Você. Pronto, fica pra ti. Não quer mais. Ah, meu chegado, não te mete. Feriu meus sentimentos. Oh, oh, sei, outro amor vou encontrar. E aí, Juju? Outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Vira! DJ Tom Máximo. Eu quero do furo, é o aniversariando hoje. Amiga Miriam, que está ali no bar trabalhando, mas curtindo, ela gosta do baile do alô. Ela gosta, gosta. Vai, vai. DJ Tom Máximo, com o baile do alô que conquistou o Brasil. Já tentei dizer só expressando com o olhar, mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar o que eu quis dizer. Pra você. Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você tem pra me dizer. Não perca seu tempo falando besteiras, eu tenho mais o que fazer. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira Volante de Tietinho, Toninho Wesley a tocar. Essa música assim tão especial, que toca no fundo do meu coração. Até que essa voz não me é estranha e demonstra tanta paixão. Banda Amazon. Tempo bom, né? Foi como um ano e um segundo, seus olhos negros, luz no escuro, e um sorriso à flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor. E aí, Cerejinha? Oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. E em você o meu mundo, imaginei pra sempre ser tua. Uma maneira de te ter, oh, oh, oh, oh, de te ter, oh, oh, oh, oh, de te ter. E eu me apaixonei, me apaixonei, novelo pela primeira vez. Te procurei e nunca mais te encontrei. Desde então sou infeliz, foi embora, amor, me deixa só, eu nunca vou gostar. Tá vendo? Daqui a pouquinho o nosso baile do alô. Ouviu, baby? Já sabe, acorda cedo. Lá no Paraíso das Pedras. Tomar. Máximo e os irmãos Hélice e Juninho, viu? Logo cedinho, vá cedo, tome um banho bacana. E depois, o baile do Alô segue. Sabe pra onde? São Miguel do Guamá. Ouviu? A gente vai lá pra São Miguel do Guamá. E depois, Salvaterra, meu irmão, pelo amor de Deus. Segunda-feira é na Top Show, gente. O nosso baile do Alô na Top Show. Com o DJ Toninho, o nosso maestro. Na terça-feira, o baile do Alô vai lá pra cidade de Vigia. No forrozão do Beiradão, papai. Sei que estraguei tudo. Foi um vacilo. Aí na quarta-feira é folga. Me perdoa. Na quinta-feira é aniversário do meu parceiro Renan. Não termine. Lá do Caraparu, meu. Não vai embora. Pois quem sabe. Aí começa sexta, Caribe. Aprenda. Sábado. Mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. É? Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. Graças a Deus tá tudo lotado, gente. Perdão, perdão, perdão. Perdoa, meu amor. Segura. Osforia. Não posso mais, viver assim. Se teu amor, sem você aqui, volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você. Tão sozinha, por favor, não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me declarar. Vou com DJ Vini encontrar você. Prova que te quero, eu amo você. Porque não dá mais. Essa solidão. Já já te vai dançar agarradinho. Estou só, te quero. Volte logo, não me deixe aqui. Tocando só as balas. Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu não me sai da mente. Só pra relaxar. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer a dor. Tu sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para. Hoje é aniversário do Boca do Furo. Vindo pra mim, tá tapada tua cara. Tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca. Chamar de safada, no espelhado, nós dois suados, é puxando. Ser assim, não quero. atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. E a saudade é... Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não perceber, tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Agora vai, né? Já me envolvi com outras, mas não consigo te... E aí, topete? Seu abraço só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota topete, bota topete. Se não for você, não vai ser nem... Eu! Daquela sentadinha que tu vai. Bota topete, bota topete. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Iris e DJ Guga. Respeita, Simba. Só você, pro meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem. Aquele beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser eu. Tô com saudade daquela sentadinha. Ai, ai. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Vai, vai, vai. Não vai ser ninguém. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Máximo. Veste o teu vestido novo. Ele é o máximo. DJ Tom. Bota teu vestido logo, nega. Se tira, me dá prazer. Quando chego no riacho, vou ver. E ainda estamos da quadra junina, né? E cantando um belo chão. E dá um beijo no cangote. Por baixo do lençol. Lá se foi a lua cheia. Aqui pertinho, nega. Todo dia eu vinha te ver. Eu morasse aqui pertinho, nega. Todo dia eu vinha te ver. Estamos aí, coração! Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari. Oi! Você descendo pelo Amazonas. Eu quero ver. Só brilhou pra mim no Chapuri. Aqui! Lá no Chapuri. Lá no Chapuri, lá no Chapuri, oi, oi, lá no Chapuri, vai. Dona Maria, mãezinha morena, dança tão pequena, sinto saudade. Do balançar de rede, dos igarapés, destas coisas lindas que não tem. E aí, baby? Maria, mãezinha morena, dança tão pequena, sinto saudade. Oi, de me banhar oi, os rios, oi, como ataca a cara. Bebê, essa aí lá em Quaraci. Aonde? Lá em Quaraci. Lá em Quaraci. Lá em Quaraci. Supermanta. Lá em Quaraci. Terra cabocla, terra pequena. Cheirando a flor, cheirando a açucena. Envolve o cabelo, Dona Maria. Tom, tom. Minha mãe morena. Vai, William! Lá do Rio Jari. Lá do Chapuri, lá de coração. lado que eu me viro tem um lucro. Com um chefinho mandado por um chefão. Tem lucro do bigão, tem lucro do sabido. Tem lucro do bobão, tem lucro do entendido. Tem lucro do marido, tem lucro da mulher. Eu sei bem como é que é. Yeah! É tubarão comendo peixe. Ué? Não me deixe trabalhar no... E aí, Choque? Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Tem lucro do... O Kiko Rai cabeleireiro, é? Tem lucro do... Bora fechar essa passarinha, né, não é mais tem longe? Lucro do mercenário, tem lucro do gavião. Tem lucro da confusão. Viu o tamanho do homem, rapaz? Patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero. Pessoa marremada? Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Segura. Na sanfoninha. Na sanfoninha. Na sanfoninha. Na sanfoninha. Na sanfoninha. Na sanfoninha. Na sanfoninha. Vai! Essa gente vai morrer. Inveja vai morrer. E a gente nem. Nem liga, pode o mundo guerrear. Deixa quem quiser falar que a gente nem. Uhul! Nem liga, vamos enchendo a barriga. Bora, paredão! Tu te passa, né, paredão? Nosso amor, a gente se faz de bobo. Que é pra enganar o lobo, esse pregador. Ai, meu bem! Deixa a porta, bata a porta pra essa fera não entrar. Ai, meu bem! Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama. Que é pra gente vadear. Fecha a porta, bate. O William tá no 12 ali, rapaz. Lembrando as festas de tradições lá em Sori. Uma cama que é pra gente fazer. Esse é sangue de marajoara. Quando o povo se calar, quando ninguém mais falar, é que a gente nem liga. Pode até no chalerá e pedir pra conversar, que a gente nem liga entre nós. Deixa eu fazer esse convite ao nosso parceiro Reginar. Dia 11. O baile do Alô de volta lá em Santa Isabel, no Caraparu. Dia 11 de julho, você é o nosso convidado especial. Ouviu, meu parceiro? Vem pro baile do Alô que é só sucesso! Deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama que é pra gente vadiar. Essa gente vai morrer e a inveja vai morrer. Solteiros e casados da sexta rua, o Max. Deixa quem quiser falar que a gente. O Max tá aí? Nem liga, vamos enchendo a barriga de amor. Não há intriga que acabe o nosso amor. A gente se faz de bobo que é pra enganar. Deixa eu acelerar, acelera, acelera, acelera. Eu só me lembro aquela festa que a carroça tocou naquele campo lá no campo do Pilherense, tu lembra? Cê tá vindo, cachaceiro, desse de pé. A festa foi até 8 da manhã, rapaz. Essa região, conjuntico, vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava de tão DJ Danilo, tocava DJ Danilo. O meu nome dele. Não pode falar. Fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo o conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. É nóis, né? Fofona, fofona, fofona. Levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo o conjunto bom. Cala a boca! Com a presença do amigo melhorou 1000%. E aí, potência, como é que tá? Já querem dançar agarradinha já? Quer beijar na boca? O pandeiro se tensou, povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. Quer lembrar do ex ou esquecer do ex? Tô junto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona. Ai, ai. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os caba bebendo, gritando, dizendo tô junto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. Quando a tua mulher brigar contigo, tu fala assim: Se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Tu fala assim pra ela. Se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Mas ouça bem o que eu digo agora. DJ Tom, ele é o máximo. DJ Tom, ele é o máximo. Essa canção aqui pra você que um dia já foi desprezado por alguém. Se aquela pessoa não te valorizou, não te deu o amor que você merecia, fez você sofrer, você passou uma barra pra esquecer esse vagabundo que te traiu. Ninguém é perfeito, né? Nem homem, nem mulher, ninguém é perfeito. Mas todo mundo já passou por isso, já. O cara disser que nunca sofreu por alguém, não tem coração. Não é verdade? Eu te digo uma coisa, quando essa pessoa quiser voltar contigo, tu fala que é tarde demais. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Tarde demais. Me lembro que ele estava inteiro. Pode colocar lá no estátua. Tarde demais, meu filho. Estou passando agora só pra te avisar que o seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra. Canta aí comigo, vai, vai. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Como é que é? Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Isso que vocês queriam, é? Então toma! Tom Máximo! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Como é que é? Eu lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que o seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Parecia um sonho, a gente fica junto. Lá vai o cara lembrar da mãe das crianças. É doido. Sem medo de amar. Lembra dela, lembra? Lembra de tudo que vivemos. Cerejinha e o paredão. Meus seguidores. Da mágica mulher. Aqui. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Volta aí, volta. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Aí, Pop! O carregador tá aí, aquele um nosso. Ficar sem você não dá. Oi! No porta-retrato, a gente se abraçando. DJ Danilo Show. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Teu saudade chama. Mas me diz, qual é a academia que tu estás malhando? Pra você. É a academia. Aceitar que aí é contigo, tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passar. Que loucura, a gente só vivia abraçando. Nosso amor, oi, ocupava espaço dobrado. E a noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. Cada coisa que eu dizia era sempre o que você queria ouvir. Eu queria. E você dava sem eu pedir. E aí, Topete, ela quer dançar, mano. Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. Aí eu não posso acreditar que a gente já não tá mais. É comigo, é? Só vou se você for. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já. Depósito do choque! Na base do só vou se você for. Ah, será que aquele grande amor, meu bem? Cadê o Red Bull? Já é? Sem conversa, ao menos. É nóis. De nós dois lembrando fatos meio antigos. Mano, liso! Que loucura! Mas só no fiado! Ter que disfarçar dos amigos. É, mulher não gosta de homem liso! Aparências, tentamos todo o tempo manter. Tá só no pixel? Eu acho, meu bem, que a gente vive mentindo. A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele nosso grande amor. Os amantes da saudade estão na área. A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Quero mandar pra eles. Sabe qual é? Será que aquele grande amor. Essa aqui, ó. Dançou. Só pra quem é amante. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Diego da GPI, o casal de luz. Você me diz que o seu casamento vai mal. Por isso que ela traz. Por isso traz. Já não quer. Bora, Choki! Mas não se vai. É nóis? Eu me pergunto afinal. Vende cigarro? O que, que vende lá? Tudo? Simples amante ou nada. Que isso? Além de um prazer. Você se. Eu danço do tempo da cola do Tine. Como a hora certa do fim. Novidade até amanhã e vai. noite aí, ó. Eu queria ser bem mais. O que, meu filho? Que amante. É só tu pagar o aluguel dela. Quero ter você. E aí, meu amigo? O tempo todo. O salão de beleza. Eu queria ser bem mais. Ei, baby. Que amante. Semana chega aí os nossos bonés do Baile do Alô. Que falta um ouviu? Dia que vem. Pra semana chega, em nome de Jesus. Não quero mais te viver. Patrocinado por ele, Renan Silva. Fico pensando no que você possa dizer. Já já tu passa no escritório. Se já contou, se me notou. Ou nem quis saber. Como machuca meu peito. A governa tá na área. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. Não quero. Adeus. Adeus. Superman da Jefferson Pop. Olha aí o homem. Que amante. Quero ter você. Não perdi uma live, rapaz. O tempo todo. Eu queria ser bem mais. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus. Essa é a hora de deixar aquele balde na mesa da gata e chamar ela. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. DJ Tom Máximo. Te procurava, te desejava. Olha o baby, rapaz. E toda noite sonhava. Mais novo contratado, Mortadela. Eu esperava por esse encontro. A inauguração dele, né? Eu te amei. Clareou bonito. Uma explosão de sentimentos. Um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Pensa numa música bonita. É pra você dizer pro amor da sua vida. Diz pra ela, vai. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Fala no ouvido dela. Pra sempre te amarei. Fala de novo. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei, foi por amor que eu me entreguei. A minha vida é só fazer um pix que ela se entrega. Você, te adoro, querida. É o pix. Até morrer, pra sempre te amarei. Sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei, foi por amor voz da mãe das crianças. Marcos Paredão. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Daqui a pouquinho o baile do Alô é lá em Marituba, paraíso das pedras, junto com os irmãos Hélice e Juninho. Me dá seu carinho devagarinho, mata meu desejo. Querido DJ. DJ Tom. DJ Tom. O homem do alô. DJ Tom Máximo. Mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife. Cadê o garçom, hein? Não esqueça dos livros de cordel e o artesanato. Régua! Meu Recife. Calma, não te afoba. Mas parece coisa lá do céu. Velha guarda, desde o começo da carroça, como tem moça, só andava com esse velho aí, como tem moça, dormia que era uma beleza, e gostava quando falava, lá vem o padavoeiro, Pantera. Não esqueça das teias do chapéu. Oi! Pois as são a terra, um pedaço do céu. Baú de luxo. São umas três aqui do baú, vai. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. É com a do som, minha filha. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Ai, ai, ai. Madrugada mais calada do que nunca vem chegando pra dizer que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois e dos abraços. abraço só ficou entre os meus braços. Aí ele vai desbloquear. Amor, cadê você? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Essa música é um pedrão na saudade. É aquela gata que procura aquele homem sincero, né? Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os... Baú de luxo. Diz amor. Onde você se vê? Régua do som, pai. Há uma criança brincando de se esconder. Tom, tom, tom, tom, tom. Seus olhos vermelhos não vão jamais se apagar. Isso é quando o cara tá dentro do armário. É a esperança. Puta. E ela tem. Meu amigo tá fraco. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Aliás, meu culpado tá fraco. Você na sua é, Breda. É a atriz principal. Já, Potter. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça. Aí, Pantera, vai pra você, meu filho. Baú de luxo, pai. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste. Vai dizer, mesmo que você me mande embora, eu lhe digo, não sou ninguém, vivendo sem você, meu amor. E aí, Geraldo? Que foi que houve pra você mudar assim? Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém cedeu. Meu coração eu dei só a você, meu amor. Já? Já vai? Dá conta? Se um dia for morrer, melhor morrer de amor. Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Vai que eu dou meu jeito. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Pior, o Danilo me leva lá em casa. Viver pra sempre a lamentar.

hear my conscience fight. Gotta find a way to get I lose control in my sanity. Everywhere I go, with just headache and stress. Oh, hey. Gotta get mine, can't settle for less. Everyone's looking and no one can find. Conscience thoughts to free up the mind. Here we go again as I break it down. Walk around town with this ugly ass frown. Who am I to disagree with you? Hell is red, but then heaven is blue. Peraí que ele quer dançar. Agora, vai filha, dança aí pro papai. Tá terra, vai. Dança, dança, dança. Peraí que ele vai dançar, rapaz. Peraí. Olha, ele vai dançar, vai ele. Vai. Olha, meu Deus do céu. Libera tudo, filha. Olha o grito! Anos 80, agora vai, doido!